Seção 7 de Antologia Brasileira, Volume 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Rogério Maciel. Antologia Brasileira, Coletânea em Prosa e Verso de Escritores Nacionais, Volume 1. Organizada por Eugênio Werneck. O Sertão de Visconde de Toné. Visconde de Toné, Rio de Janeiro, 1843-1899. O Visconde de Toné, Alfredo Descagnol Toné, é sem contestação um dos vultos brasileiros deste século, que mais honraram a pátria, para cujo progresso, para cuja glória e fama, ele sempre trabalhou, sabendo amá-la como os que mais a amaram. Talento robusto, servido por uma grande e variada ilustração, Toné foi soldado, escritor, historiador, parlamentar, político, professor, engenheiro de profissão, romancista, crítico, dramaturgo, compositor musical, etc. E em todas estas variadas e diversas manifestações do seu belo talento, mostrou aptidões especiais. Mas a face principal da sua grande obra é o seu brasileirismo e o amor intenso e forte que a cada passo ele manifestava à pátria, para quem a sua morte foi uma perda irreparável. As obras de Toné, que por si sós bastavam para garantir-lhe o posto que tem na literatura nacional, são o romance Inocência, esse tipo encantador, digno de figurar, escreveu um crítico português, na mais famosa galeria literária, ao lado da Cecília de Alencar, e a Retrat de Laguna, que lhe valeu merecidamente o cognome de Xenofonte brasileiro. Toné publicou mais Mocidade de Trajano, Ouro sobre Azul, Histórias Brasileiras, Céus e Terras do Brasil, O Encilhamento, No Declínio, Cenas de Viagem, Narrativas Militares, etc., etc. Foi assíduo colaborador da Revista Brasileira. Pertencia à Academia Brasileira de Letras e ao Instituto Histórico, em cuja revista escreveu importantes artigos. O Sertão. Corta extensa e quase despovoada zona da parte sul-oriental da vastíssima província de Mato Grosso, a estrada que da vila de Santana do Paranaíba vai ter ao sítio abandonado de Camapuã. Desde aquela povoação, assente próxima ao vértice do ângulo em que confinam os territórios de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, até ao rio Sucuriú, afluente do majestoso Paraná, isto é, no desenvolvimento de muitas dezenas de léguas, anda-se comodamente de habitação em habitação, mais ou menos chegada uma da outra. Rareiam, porém, depois as casas, mais e mais, e caminha-se largas horas, dias inteiros, sem se ver morada, nem gente, até ao retiro de João Pereira, guarda avançada daquelas solidões, homem chão e hospitaleiro, que acolhe com carinho o viajante desses alongados páramos, oferece-lhe momentâneo agasalho e o provê da matalotagem precisa para alcançar os campos de Miranda e Pequiri, ou da Vacaria e Nioaque, no Baixo Paraguai. Ali começa o sertão chamado Bruto. Pousos sucedem a pousos, e nenhum teto habitado ou em ruínas, nenhuma palhoça ou tapera dá abrigo ao caminhante contra a frialdade das noites, contra o temporal que ameaça ou a chuva que está caindo. Por toda parte, a calma da campina não arroteada. Por toda a parte, a vegetação virgem, tão virgem como quando aí surgiu pela vez primeira. A estrada que atravessa essas regiões incultas desenrola-se à maneira de alvejante faixa, aberta que é na área, elemento dominante na composição de todo aquele solo, fertilizado, aliás, por um sem número de límpidos e borbulhantes regatos, cujos contingentes são outros tantos tributários do rio Paraná e do seu contravertente, o Paraguai. Essa área solta e um tanto grossa tem cor uniforme que reverbera com intensidade os raios do sol quando nela batem de chapa. Em alguns pontos, é tão fofa e movediça que os animais das tropas viajeiras arquejam de cansaço ao vencerem aquele terreno incerto que lhes foge de sob os cascos e onde se enterram até meia canela. Frequentes são também os desvios que da estrada partem de um e de outro lado e proporcionam na mata adjacente trilha mais firme, por ser menos pesada. Se parece sempre igual o aspecto do caminho, em compensação, muito variadas se mostram as paisagens em torno. Ora é a perspectiva dos cerrados, não desses cerrados de árvores raquíticas, enfesadas e retorcidas de São Paulo e de Minas Gerais, mas de garbosas e elevadas madeiras, que se bem não tomem todo o corpo de que são capazes à beira das águas correntes ou regadas pela linfa dos córregos, contudo ensombram com folhuda rama o terreno que lhes fica em derredor e mostram, na casca lisa, a força da seiva que as alimenta. Ora são campos a perder de vista, cobertos de macega alta e alourada, ou de viridente e mimosa grama, toda salpicada de silvestres flores. Ora sucessões de luxuriantes capões, tão regulares e simétricos em sua disposição, que surpreendem e enfeitiçam os olhos. Ora, enfim, charnecas meio apauladas, meio secas, onde nasce o altivo buriti e o gravatá entranço seu tapume espinhoso. Nesses campos, tão diversos pelo matiz das cores, o capim crescido e ressecado pelo ardor do sol transforma-se em vicejante tapete de relva, quando lavra o incêndio que algum tropeiro, por acaso ou mero desenfado, ateia com uma faúlha do seu isqueiro. Inocência. Fim da sessão 7. Gravado por Rogério Maciel.